mesmo, quando a gente morava lá longe, num lugar que eu não quero nem lembrar, eu vou te contar uma história. Uma história que aconteceu no meu passado. Robertinho, solta o Fresh Break. Menino raquítico vestido em trapos, não sabe nem o número que calça, porque nunca teve um sapato. Vim de louco e de um pai bebum, é se ele sem querer quebrasse aquela 51. Que mané, palmada e castigo, era porrada na cara como se fosse tipo um inimigo. Que sangue não traz remorso, criança que não entende e ouve tanto a palavra divórcio. Inocente, cedo aprende o que é ódio, sente que o lugar dele não é no pódio. Tá entregue do jeito que o diabo gosta, sociedade má faz suas apostas. Ladrão, traficante, bandido, coitadinho aí desse menino, sem estrutura nenhuma tá perdido. Se pansa ainda pode ser um assassino frio, pobre olhar que não traz brilho, se vê no espelho e quer ter cabelo liso. Não entende porque seus amigos têm carinho e ele apanha tanto de quem deveria ser seu ídolo. Que fuma cigarro dentro de um cubículo, põe as bitucas em qualquer orifício dessas paredes, desse barraco ridículo. O quintal é um matagal e o chão sem piso é batido. Parece exagero, parece até um personagem de ficção, coisa de roteiro, uma história inventada, uma criação. Mas não, muito se rastejou pra chegar aqui, o quanto que chorou pra poder sorrir. Seus tempos de moleque são marcas por uma vida inteira que lembrou e inspirou esse flashback. E ele queria ser o Jaspel, mas só pra se defender das surras do seu pai. Queria ter asas pra sair voado, pra não ter que passar vergonha de assistir ele embriagado. Constrangedor demais estar presente, ouvir e enxergar os escândalos que ele faz. Sinceramente, não deve ser fácil ter que ser filho da piada ali do bairro. Mas mesmo assim, pra pôr as fichas no Mortal Kombat, ele olhava carro nas praias da cidade. Já perdeu o sorvete, não perdeu o ânimo. Com 10 já foi até ajudante de mecânico. E desprovido de educação, passava de série só com recuperação. A vitrine era sua maior tentação. E quantas vezes não levou uns bang no calção com precisão? Pra ele a palavra vitória era quando batia e não apanhava na porta da escola. Pra ele a palavra futuro era matar umas duas aulas depois do recreio pulando o muro. Pra ele a palavra alegria se resumia na fita cassete dos Mamonas Assassinas. Pra ele chance é a vida, pra ele paz é uma pipa, pra ele sonho é aquele da padaria. Mas como um jogo de bilhar, se a bola 8 ainda não caiu, tudo tem tempo de mudar, de se rebelar. Façam suas apostas, se foi pra traficante, não é preso, errada a resposta. O que bastava pra ele resistir, sua única chance foi crescer longe dali. Hoje com 27 o resultado, sem passagem, crocodilagem, nunca experimentou na vida, nem sequer um mísero cigarro. Parece exagero, parece até um personagem de ficção, coisa de roteiro, uma história inventada, uma criação. Mas não, muito se rastejou pra chegar aqui, o quanto que chorou pra poder sorrir. E hoje ele canta rap, e hoje seu nome é Zapzão, foi quem compôs e quem gravou esse flashback.